ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa. Uma referência. Programa Expresso na Pássaro da Ilha FM. Eu tenho o prazer de receber para essa primeira entrevista desta edição do programa Expresso o Dr. Donizete Ribeiro do Vale. Dr. Donizete, seja muito bem-vindo ao programa Expresso deste sábado. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia, ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha. Prazerzão estar recebendo o senhor aqui, viu, doutor? É com muito prazer, eu também, da minha parte, Antônio Cláudio, que a gente participa do seu programa nessa emissora. Eu queria destacar aqui a importância de estar com você, a importância de estar com os ouvintes dessa emissora, em razão da importância e do significado que esse programa tem. É um programa que atende não só a coletividade, a nível de Guaranésia, como também a toda a região, né? Levando as informações mais legítimas, debatendo temas importantes para as comunidades, e, enfim, esse acesso que todos nós temos a oportunidade de estar com você, nos engrandece e certamente Obrigado. Vai fazer um trabalho de grande utilidade para as comunidades, não só local, como as vizinhas também. Muito obrigado, doutor, muito obrigado pelas palavras, e eu vejo que muita gente acompanhando as redes sociais ficaram contentes com a sua vitória, né? Palavras muito elogiosas lá, esperando, né? E tendo a esperança que o senhor vai fazer a diferença na Câmara Municipal. Isso, de alguma forma, assusta o senhor? Essa aceitação tão grande, essa esperança tão grande que a gente acompanha nas redes sociais? Sim, eu vejo, né, os eleitores, não só a questão dos eleitores que direcionaram o voto para a minha pessoa, mas também a muitas pessoas, né, que estão aqui na nossa, em Guaranésia, né, os eleitores, manifestaram uma grande satisfação da gente estar lá participando do Poder Legislativo. E realmente é uma grande responsabilidade, né? Essa expectativa que gera em relação às pessoas, em relação até à própria atividade que eu tenho, né, como advogado. E isso me deixa também muito contente e mais disposto ainda, com mais responsabilidade, para poder cuidar dos interesses dos munícipes, né, desempenhando o importante papel que tem o vereador no Legislativo. Mas é bom a gente lembrar que o senhor já foi vereador. Sim. O senhor já foi vereador, chegou inclusive a presidente da Câmara, né? Sim, eu fui vereador já por 2 mandatos, é. Né? Fui vereador, né, em 2 gestões. Uma era até o prefeito João Carlos Miguel, o primeiro mandato dele. Na década de 80 ainda. Isto. Depois foi prefeito, foi de 1983 a 1992, né, 2 mandatos a gente participou, e depois também era prefeito o Narciso Lopes. Foram quando esses 2 ex-prefeitos, né, participaram naquela época. E também naquele período foi presidente da Câmara Municipal. Doutor Donizete, mas as coisas mudaram muito daquela época para cá. O que o senhor tem de expectativa agora para essa nova turma que está chegando na Câmara, esses novos nomes que estão assumindo esse cargo a partir de 1º de janeiro? Hoje as obrigações, né, acabam se sendo maiores. Né? Nós temos uma legislação muito mais severa, muito mais abrangente, né, que o agente público tem que curvar-se a ela. Seja lá o prefeito, o governante do executivo, o governador, o presidente, seja também na área do legislativo, né, os vereadores, deputados, senadores. Portanto, a responsabilidade é muito maior ainda, né? E, portanto, nós temos que desempenhar nosso papel, né, seguindo as atribuições, né, e as carências, né, voltando ainda também para as carências das pessoas, também acontecem de serem maiores. E o eleitor, mais politizado ainda, o que é muito bom, exige mais trabalho, mais representatividade por parte daquele que elegeu. Hoje os vereadores exercem uma outra função também, que é de buscar recursos. né? Saiu um pouquinho daquilo que quando o senhor foi vereador na década de 80, da década de 90, que era fiscalizar realmente, né? E legislar. Hoje não, o vereador ele busca recursos também. Isso também será um trabalho que o senhor pretende fazer ou não? O senhor continuará da forma que foi nos dois mandatos anteriores? Olha, o além das funções tão importantes que você fez, de um modo geral, comentou, fez referência, eu queria detalhar um pouco mais, né? Nós temos aí as funções que não podemos abrir mão delas de forma alguma, né? Cabe ao vereador, né, legislar, fazer boas leis, leis constitucionais, para exercer também o seu papel, a função julgadora, né? O vereador em algum momento também é juiz, quando ele tem que julgar os seus próprios pares, os vereadores, o prefeito, por algum crime, né, cometido, crime político evidente, claro, né? Também a função fiscalizadora, né? É uma tarefa importantíssima do vereador, a função contábil, a função financeira, a função orçamentária, enfim, acompanhar todos esses detalhes compete ao vereador. Você sabe também que quando o vereador, né? Ele desenvolve esse trabalho de fiscalizador, né? Ele também tem auxílio, né, dos tribunais. No caso, em Minas Gerais, aqui em Maranhense, nós teremos auxílio não só do controle interno do município e da Câmara, mas também do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Daí sim exercer com responsabilidade, né, de maneira isenta, imparcial, o julgamento aí das contas, né, do prefeito, no nosso caso, né, as contas são aprovadas, apreciadas ou não, anualmente, para serem aprovadas ou rejeitadas, ou sofrer alguma recomendação, se for o caso. Mas, além dessas funções, fiscalizadora e a função julgadora, e também a função legislativa, lembrando que o vereador tem limites para legislar, né? Enfim, são as matérias que não envolvam, que não devem envolver custo financeiro, né? As matérias de custo financeiro pertencem ao prefeito, né? Da iniciativa do prefeito. A nós cabe, apesar da iniciativa ser do prefeito, compete à Câmara apreciar, julgar, aprovar ou não aprovar tais projetos. Mas também, complementando, nós temos também que ir atrás dos recursos, né? Ter bom contato nas esferas federal, estadual. Não, né? É uma obrigação, né, doutor? Não é uma obrigação, mas acabou meio que se tornando uma obrigação, né? Eu até considero uma obrigação, de certa forma, não a nível constitucional, esse, né? Mas sim é uma forma de desenvolver seu trabalho. Desenvolver o trabalho por quê? Nós temos aí que procurar o bem comum, nós temos aí que procurar ações eficazes, parcerias que tragam proveito para o município. Enfim, e toda vez que nós trazemos algo de novo para o município, através de projetos, de convênios, de consórcios regionalizados, por exemplo, né, nós trazemos o quê? Benefício. Né? Seja nas áreas sociais, por exemplo, né? Quando se fala em convênio, a gente já pensa nas instituições de caridade, nas OCIPs. Eu já atuei bastante nessa área, né? Fui presidente da PAI, fundamos a PAI aqui em Guaranésia, voltei a ser presidente em outros momentos, mesmo como presidente, né? Consegui recursos para essa instituição, né? Fizemos aquela última obra que eu fiz quando fui presidente, foi aquela piscina, né, aquecida, que está lá e servindo tanto a comunidade na parte de fisioterapia, né? E presidente do asilo também envolvi muitas questões que foram interessantes e trouxeram recursos para essa instituição de idosos. Mas vamos em frente. Agora, como vereador, mais ainda, terei meus contatos, né, as correntes partidárias, as correntes políticas, né, que também têm a obrigação de dar respaldo a nós, né? A nossa comunidade. Política sempre teve na veia, você ficou um tempo afastado aí da política e agora volta, sempre foi esse o desejo de voltar em um determinado momento, e o momento foi esse. Por que que o senhor não se candidatou nas campanhas anteriores, doutor Donizete? A questão política com relação à minha pessoa já vem de família, né? Sim. O meu tio, De Lorenzo Neto, foi prefeito aqui, foi um dos prefeitos mais jovens, é que fez o código municipal. Sim. O primeiro código aqui da cidade, tá? E o grande municipalista de profissão, não só nacional como internacional, ele exerceu um papel importante na administração pública municipal. Depois, meu avô foi vereador aí aqui em Guaranésia por 24 anos, conhecido como Capitão Roque De Lorenzo. É. Meu irmão, em seguida, foi vereador Roque De Lorenzo Ribeiro do Vale. E depois eu fui vereador aí, aqueles dois mandatos, e retorno agora. A família tradicional na política guaranesiana. Por que que ficou essa lacuna aí de dois, três mandatos aí, sem nenhum Ribeiro do Vale? Quando nós quando após as eleições, né, outras funções a gente acabou ocupando, né, mas sempre ligado ao município, à Câmara. Eu fui assessor da Câmara Municipal. Sim. Por cerca de uns 16 anos, uns 4 mandatos, eu fui, umas 4 legislaturas, eu fui estive sempre assessorando a Câmara, né? Às vezes de maneira alternada. Fui também procurador do município, né? Procurador geral do município de Guaranésia, né? Gestão do prefeito Sebastião Pinheiro. E sempre teve ligado a algum cargo. Sempre teve ligado. Né? E como eu estava em alguma função técnica, né, e ultimamente na Câmara, eu, por uma questão ética, não iria me colocar como candidato a vereador, em razão das pessoas quem eu prestava serviço, que é a Câmara Municipal, representada por seus vereadores. Acabei desligando há um ano atrás da Câmara Municipal, e aí tive a oportunidade, né, de repensar e retornar aqui, servir a minha cidade, onde eu nasci, sempre vivi, trabalho, vivo com a minha família, enfim, presto aqui, o meu viver é aqui. 290 votos. Foi surpresa para o senhor, já que o senhor não estava tão ligado à política, ficou afastado um bom tempo, né? Foi surpresa? Sim. Como é que foi esse trabalho aí nessa campanha? E quais foram as dificuldades que o senhor enfrentou? As dificuldades tem, né, para todos os candidatos aqui em Guaranésia, e muito mais, que tivemos aí mais de 110 candidatos, né, somando todos as correntes, todos os partidos. Né? E a dificuldade, cada um tem que se colocar, visitar, né, mostrar algum trabalho, e eu saí a campo, né, fui procurar algumas pessoas conhecidas, né, as pessoas que eu tinha algum contato como profissional, como amigos, que me conheceram, algum trabalho que eu já prestei, e me coloquei como candidato, pedindo apoio com a proposta de retornar em trabalho essa confiança que o povo está depositando na minha pessoa. Então, foi difícil e foi surpreendente, que eu achei uma votação muito boa, sobretudo porque eu não estou aí militando na política há esse tempo, né? Então, isso me deixou muito satisfeito e, como se diz, mais responsável, né, assim, com uma carga de responsabilidade que certamente vou desenvolver a contento. É a minha esperança. E o senhor vai ser o líder da oposição a partir de 1º de janeiro, apesar que não é uma oposição muito grande, né? Não, numericamente não há uma. Dois vereadores, mas a nosso, pelo menos o meu estilo de trabalhar, sempre é um estilo de trabalhar apoiando as boas causas. Certamente o que for enviado pelo prefeito Laércio, né, o que tiver de bom para a cidade, vou estar junto, vamos estar aprovando, farei as críticas necessárias quando for preciso, e enfim, essas críticas não são críticas destrutivas de forma alguma. As observações que eu farei serão certamente para enriquecer projetos que o prefeito nos enviar através de emendas, que é uma das atividades nossas, né, do vereador. Não é só falar amém, não é só concordar, mas farei aí as emendas quando for necessários, as indicações previamente, mas indicação com mais responsabilidade. Não estou aí para fazer indicações, você sabe, né, repito, né, que, né, a função do vereador é apresentar projetos que mantém custo, mas ele poderá apresentar indicações. Então, quando me colocar a respeito de indicações, quero fazer da maneira mais técnica, mais sustentável, para que seja viável o prefeito apreciar né, ele e sua equipe apreciar aquilo que a gente mandar, e se for de bom proveito, for compatível com o orçamento, né, for compatível com as necessidades e com os anseios da população, penso que ele vai aproveitar. Essa união realmente é possível, doutor Donizete? Porque eu vejo todos os políticos que vêm aqui no programa, depois das eleições de outubro, pregarem essa união. União entre legislativo e executivo, mas isso acontece até o dia 1º de janeiro. A partir do dia 1º de janeiro, quando eles assumem seus cargos, começam essas questões de vaidades, né? As questões políticas se afloram, as brigas políticas, e a gente não vê que existe a união. O senhor realmente acredita fielmente que é possível essa união em prol de uma Guaranésia maior? Eu acredito. Você disse que nós estamos numa minoria, certamente, né? Minoria em relação ao eu e o vereador Geraldo, né? Fomos eleitos, não apoiamos, né? Não votamos e não apoiamos o prefeito eleito. E sim, a maior parte dos votos, né, dos vereadores tiveram a bandeira, né, do próprio prefeito eleito, do Laércio, né? E de maneira que, da minha parte, e acredito também na parte do vereador Geraldo, não terá uma oposição irresponsável, né? Às vezes pode até acontecer de haver divergências internas dentro do próprio partido, quem sabe, se acontece. Nós estamos aí perto de uma eleição, de uma, vamos eleger uma Câmara, e vai a Câmara já está, já há uma composição da Câmara dos vereadores que assumirão agora no próximo dia 1º de janeiro, e haverá certamente a escolha da mesa diretora, né? Ao que me consta, deve ter aí 2 ou 3 candidatos já do próprio partido da, que elegeu o prefeito. Só da situação, né? Teremos aí provavelmente Felipe Laudade, doutor Silvio e o Valtinho Pedreiro, né? Entre esses três aí, o senhor já declararia o voto para alguém, doutor Donizete? Olha, nós estamos aguardando o fechamento aí dos candidatos. É. Né? Imagino, de repente, pode ter aí até um quarto candidato. De repente, doutor Donizete? Pode ter até um quarto candidato. Não é o meu propósito. Meu propósito é estar aí que, tentando desempenhar um trabalho nessa, como vereador eleito, da melhor forma possível. Né? Tem muito já candidato a presidente aí, vamos aguardar os fatos. Vai ter mais candidato que gente para votar nos candidatos. Tem muitos candidatos. A Alice Lima, ela quer saber do senhor o que poderia ser feito, né, como sugestão, é claro, com os agentes de saúde que só passam e pegam assinatura e não fazem nada pra gente, nem receita eles marcam, nem consulta eles marcam. Não sei em qual ponto da cidade ela reside, mas no ponto dela ali está tendo esse problema. O que dá para fazer nessas questões, doutor Donizete? E saúde foi algo, uma das bandeiras que o senhor levantou também durante a sua campanha. Sim. Olha, a questão, bom dia, eu agradeço o questionamento, a pergunta Alice. Tá, Alice? Mas nós, penso que o prefeito, já é uma questão relacionada à gestão mais direta do prefeito, mas certamente nós temos que ter um meio motivador dos servidores. Tá? Os servidores precisam estar mais motivados com seus trabalhos, né? Serem remunerados de maneira correta, né? De maneira, e acredito que são, né? São remunerados, certamente, né? E mas terem vontade, né? Entusiasmo, força para o trabalho. Enfim, nós temos que ter servidores motivados. Se algum setor ou outro, como você disse, falta alguma motivação, e não quer, às vezes não é de todo o setor, é de algum servidor em particular que não foi assim tão dedicado, né, tão prestativo ao anotar as informações, né, isso deverá ser corrigido. Isso deverá ser corrigido, e se não for, caberá a nós como fiscalizador, aí é papel nosso, né, do vereador também fiscalizar, né, não vai gerir, mas vai fiscalizar. Será papel nosso de fazer a advertência, ou um termo melhor, de levar ao conhecimento da autoridade, né, do setor competente, o secretário de saúde, o diretor de saúde, o prefeito, quem estiver aí na chefia, fazer as observações que tiver e apuração, se for necessário, através de um processo administrativo, se chegar a tanto, né, para sanar eventuais problemas, seja na área de saúde, seja na área de educação, seja na área de assistência social, seja na área daqueles que trabalham, os prestadores, os operadores, os prestadores de serviço, enfim, em qualquer situação, tem remédio. O senhor disse que vai manter um diálogo, né, durante a campanha do senhor. O senhor disse que vai manter um diálogo permanente com o eleitor, com os munícipes. Como é que vai ser esse diálogo? O que o senhor está pensando? Vai ficar na Câmara para receber o povo? Vai lançar um telefone para as pessoas falarem com o senhor? Como é que vai ser esse diálogo, doutor Donizete? Olha, se o governo tem que ser participativo. Participativo e transparente. Se eu estou vereador, se eu vou estar com o vereador logo mais, eu tenho que estar próximo ao povo. Eu tenho que sair, receber, eu tenho que ter canal de comunicação com as pessoas. Qual é o exemplo desse instante, né? Que façam sugestões, que levam denúncias, que levam elogios também, né? Que aprovem ou reprovem determinadas condutas, seja do executivo, seja do legislativo, seja minha própria, né? Que façam suas recomendações, suas observações, suas críticas, por meio de um telefone, por meio de uma visita à própria Câmara, nos nossos encontros ocasionais, nem precisa ser no ambiente de trabalho da Câmara, onde me encontrar, né? Afinal, a palavra, né? O vereador é aquele que vereia, aquele que anda pelas veredas, que anda pelas ruas, pelos logradouros, enfim, que está próximo da comunidade. Se eu tive passo para ir visitar as vilas, se eu estive em vários bairros, ou praticamente todos os bairros da cidade, né? Visitando uma ou outra pessoa, eu tenho que voltar lá. Eu tenho que estar lá, não posso me distanciar. E à medida que eu estiver em algum local como este, eu vou certamente ouvir observação, sugestão, crítica, elogio, e vou, da melhor forma, apurá-las, recebê-las e encaminhá-las a quem for devido. Então vamos ouvir elogios agora. Parabéns ao doutor Donizete, pessoa capacitada como ele, são fundamentais para o nosso município. É a Carla de Lourenço. Tá mandando esse abraço. Obrigado, Carla. Davi Franco, doutor Donizete nunca ficou afastado da política. Ele é um verdadeiro responsável pela estruturação, independência e autossuficiência da Câmara de Guaranésia. Esse fato vem desde a época do governo do Tião Pinheiro. Davi Franco, eu falei que ele ficou afastado aqui de cargo eletivo, né? Mas muito obrigado, Davi Franco. Davi Franco, grande parceiro aqui do programa Expresso, está também elogiando o senhor, doutor Donizete. Muito obrigado, Davi. Eu queria ressaltar, lembrei agora, que a lei orgânica é a nossa Constituição. Sim. A ela, o senhor teve uma grande participação. Eu era vereador na época que elaboramos e prorrogamos a lei orgânica municipal. Né? E nas outras vezes que ela foi alterada, eu não estava como vereador, mas estava como assessor jurídico, né? E participei das reformas e das emendas à lei orgânica, né? da última lei orgânica, do regimento interno, do código de decoro parlamentar, né? Participamos tecnicamente como advogado, sim, observando, recomendando, sugerindo alguma alteração. Obrigado, Davi, pela sua participação, pelas suas palavras. Grande Davi Franco, a Marisa Ventavelli também, parabéns ao doutor Donizete. Obrigado, Marisa. Ceila Moraes, duas perguntas aí pro doutor Donizete, Antônio Cláudio. A primeira, se o senhor é contra ou a favor de baixar o salário dos vereadores? Quanto à questão dos subsídios dos vereadores, nós temos que olhar a questão como um todo. Em primeiro lugar, nós temos que saber qual é a função do vereador, qual a responsabilidade que tem o vereador no desempenho das suas funções. E vereador tem muita função. E vereador que trabalha, e vereador que tem que se dedicar nos exatos termos da lei orgânica, do seu regimento interno, ele tem muito trabalho. Tem trabalho, como eu disse há pouco, para citar algumas coisas, como exercer plenamente a função fiscalizadora, né? Fiscalizando o executivo, aprovando as contas, tendo conhecimento do que é uma lei orçamentária, que é uma lei de diretrizes orçamentárias, o que é um plano plurianual, saber analisar convênios, financiamentos, né? Os contratos de financiamento que forem submetidos à apreciação do legislativo para aprovação, É, exemplo, o projeto Soma, quando tem que se elaborar um grande financiamento, um grande ou pequeno, tem que submeter também, né, a apreciação da Câmara. Saber analisar, saber ver esse conteúdo, né, saber as condições, se são prejudiciais ou não ao município, se são desvantajosas. Observar a questão dos processos licitatórios, a questão do estatuto do servidor, né, estar afinado, né, com as regras do estatuto do servidor, que é uma mola propulsora, né, que rege a vida dos servidores. Então, de notória importância, hoje temos mais de 500 servidores, né, no município. Então, o vereador tem, sim, função grande, função. E de acordo com essa função que ele exerce, ele tem que ser remunerado. E tem que ser remunerado não de maneira exagerada e nem de maneira ínfima, irrisória ou depreciativa em relação à função dele, tá? O vereador tem que ser remunerado, isso é até por uma questão de uma força constitucional, tá na Constituição, né? Na nossa legislação existe isso, e aqui em Guaranésia os vereadores são remunerados de maneira digna, em razão do trabalho que devem despender, né, que devem despender. Não é um salário exagerado, então, que o vereador de Guaranésia em razão do subsídio, vamos dizer assim. Um subsídio. Em razão do porte do município, em razão do nosso, do orçamento municipal de Guaranésia para 2017, passa de 38 milhões. Em razão de uma cidade que tem aproximadamente 20 mil habitantes. Em razão de todas essas funções que eu demonstrei, da representatividade política que ele exerce, tá? A representatividade política que exerce, que deve exercer a altura. Ele, a remuneração, os subsídios, eu acho compatíveis com o porte do município de Guaranésia. Então, de maneira que, aliás, também, não só do vereador, como também do prefeito e do vice, não fomos nós que fixamos esses valores, né? Foi fixados aí, é uma, sim, legislatura que fixa para o anterior. É, sim, e quando houve aquele aumento que muita gente julga exagerado, o senhor era advogado da Câmara, né? Sim, era advogado da Câmara. Consultaram o senhor para chegar àquele valor? Essa matéria foi uma matéria interna, mais tratada a nível dos vereadores. Eu só me limitei a ver a constitucionalidade. O que seria a constitucionalidade? Está dentro do limite para um município que tenha entre 10 a 30 mil habitantes, que no caso é 7% das receitas, está compatível dentro do teto de, aliás, do teto de 30% dos deputados estaduais para um município que tem entre 10 a 30 mil habitantes, está compatível? Tá. Foi obedecido o princípio da anterioridade, ou seja, foram fixados subsídios previstos à fixação de forma anterior às eleições. Aqui em Guaranésia, ali é até muito antecipada, é até em maio que fixa subsídios para a legislatura posterior. Então, coube a mim, né, participar, né, da parte técnica, da parte jurídica, da parte constitucional. Estava tudo legal. Para opinar. Se, né, está tudo legal, enfim. Tá, e quanto a isso, não resta dúvida que foi feito dentro da legalidade. Mas não foi imoral, doutor Donizete? Ou não? O senhor não há... Porque se a gente comparar com os subsídios dos vereadores da região, Guaranésia talvez seja a cidade que melhor paga seus vereadores. Guaxupé, por exemplo, R$4.200, uma cidade bem maior que a nossa. Os valores, como eu disse, a nível de Guaranésia, ao meu ver, eles são valores compatíveis em razão da responsabilidade. Nós temos que ter muito cuidado, né, em verificar isso. E o eleitor tem uma ferramenta na mão. Sim. A ferramenta do eleitor, né, é lógico que precisa do vereador, do eleitor participar, estar próximo do vereador, próximo dos trabalhos, assistir às sessões para poder ver esse desempenho do trabalho dele, se é compatível, se está correspondendo àquilo que ele recebe. Tá? Agora, a grande arma do eleitor é não votar mais no vereador que deixa a desejar. Tá? Eu não digo que vereador é aquele que tem um grau cultural, não é somente isso, que tem um grau cultural mais elevado, mas vereador é aquele que também que tem princípios éticos, aquela pessoa que tem responsabilidade no trato com a coisa pública, que pode, né, em razão da sua experiência de vida, né, trazer propostas e elementos para a comunidade que possam, enfim, satisfazer um certo trabalho e, evidentemente, à medida que ele trabalha, satisfazer o subsídio que ele responde por ele. Isso aí não é o caso de Guaranésia, por exemplo, né? Aqui, mas em muitos lugares, isso evita até corrupção. Tá? Do modo geral, os agentes públicos, seja lá deputado, seja lá vereador, né? Então, isso evita até que o mal, que pessoas sejam assediadas por outros interesses e grupos e possam até curvar aí, querendo receber algo, vantagens indevidas. Algum por fora, né? Vamos falar algum por fora. Popular. Pelo menos evita. Isso não quer dizer que impede. É, né? Claro. Não quer dizer que impede, mas pode evitar. Por isso, mas mesmo com um salário menor, o senhor não deixou de ser um bom vereador e fazer tudo isso que o senhor pregou agora nos mandatos passados, né, doutor Denizete? Nos mandatos passados, praticamente não existia os subsídios. Né? Hoje devia ser. Na década de 80, o que seria o salário de um vereador? Eu vou aproximar, alguma coisa simbólica, deveria dar o que hoje em torno de um meio salário, sei lá, uns 500 meio reais, salarinho. Alguma coisa aí. Né? Era algo simbólico que todos recebiam. Na época, o presidente da Câmara ainda recebia mais 50%. As hoje, funções não. Eram as mesmas. As funções eram as mesmas. A responsabilidade, né? Era a mesma. Hoje maior ainda, né? Hoje maior ainda, que a legislação é muito mais severa, exige muito mais do vereador, tá? Mas o vereador nunca deixou de ser, de ter a sua participação efetiva, né? Enfim, a democracia ela se mede, né? E se figura, né? Quando você elege alguém do legislativo, do executivo, tá? Mas tinha sim suas atribuições, importantes atribuições, era simbólico praticamente, como eu disse, né? Só em grandes cidades que tinha um valor maior. Mas a Constituição, as associações, do modo geral, né, houveram por bem em dar essa liberdade de teto para se colocar um valor. Quando o senhor foi presidente da APAE e fez aquele belo trabalho, quanto que o senhor recebia por mês? Nada ali, era um trabalho, sempre um trabalho voluntário, né, que a gente prestou e dedicamos muitas horas, muito tempo para isso e nunca recebemos nada e não entramos para receber. Ou seja, o que de maneira, em matéria financeira, né, não recebemos nada, mas recebemos muita gratificação, né, a gratificação, ficamos muito gratificados. Né, a cidade inteira agradece. E ter desenvolvido esse trabalho, mesmo, né? E servir tantas pessoas que já passaram pela APAE, né, tantos assistidos, tantos empregos também que demos. Não deveria ser assim também no cargo de vereador, doutor Donizete? É uma outra função. É uma outra função e não deve ser dessa. Não deve ser dessa forma. Eu ainda lembro que há pouco tempo, em 2012, né, já tinha já uma proposta na Câmara dos Deputados, já consultei antes de vir para cá, né, existia lá uma proposta para que, alterando o artigo 29 da Constituição, de maneira que em cidades de até 50 mil habitantes não teria remuneração, não teria subsídios. E depois, de 50 mil em diante, né, teria escalas conforme uma ordem de população. Mas esse projeto, apresentado por vários senadores, um deles Ciro Miranda e outros, acabou sendo retirado do Congresso, tá? Se o cargo, não fosse remunerado, o senhor se candidataria? De qualquer forma, sim. A Ceila fez uma outra pergunta aqui, ela quer saber a posição do senhor sobre a votação do Congresso da anistia ao Caixa 2, um assunto polêmico também, né, que o Brasil inteiro aí está discutindo nesse momento, mas a gente vai fazer um intervalo comercial e eu volto já batendo esse papo com o doutor Donizete Ribeiro do Vale. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, vamos até as 14 horas de hoje, sempre com a sua participação. Daqui a pouquinho eu bato um papo com o Pelezinho, né? O César Mineiro, a Cida e a Caine. Vamos falar sobre o almoço em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Também hoje no programa tem a participação de João Fernando de Souza, vereador mais votado em Guaxupé. O bate-papo de agora é com o doutor Donizete Ribeiro do Vale, vereador eleito aqui em Guaranésia. E vamos responder então aqui, doutor Donizete, a segunda pergunta feita pela Ceila. Posição do senhor sobre essa votação no Congresso aí da anistia ao Caixa 2, doutor Donizete. Bom dia, Ceila. Muito oportuna a sua pergunta, é muito atual. E eu queria falar que o ano passado, além de ser advogado, eu também sou professor de curso de Direito, dou aula no curso de Direito lá no Unifec. E nós fizemos um trabalho grande também, tá, com o procurador da República que esteve nos visitando, doutor Tiago, aliás ele é natural de Guaxupé e é procurador atualmente no estado do Mato Grosso. E foi uma das pessoas que trouxe para cá, iniciando um trabalho, né, sobre aquelas 10 medidas anticorrupção. E nós fizemos esse trabalho de maneira muito... muito determinada com os alunos do Unifeg, com a comunidade geral de Guaxupé e das cidades próximas também. Os alunos levaram as listas, as moções de apoio, né, de assinatura para a proposta de uma legislação, né, que tratava, que eram chamadas 10 medidas anticorrupção, né, elaboradas, delineadas pelo Ministério Público e que são agora em votação. Na oportunidade, foi nós, em visita a Brasília, né, eu estava com um grupo de alunos, visitamos, de alunos e outros professores, visitamos o Ministério Público da União e entregamos em mãos as assinaturas para o Procurador da República, demonstrando o nosso apoio, além do escrito, a nossa fala incisiva, apoiando as medidas anticorrupção, que é as que agora, né, vão ser votadas. Estava no processo de arregimentar as assinaturas, como conseguiu com grande êxito e grande número de sobra. Então, isso aí eu quero, mais uma vez, demonstrar aqui que nós temos que continuar a apoiar essas medidas, apoiar o juiz Sérgio Moro, que está aí, né, tentando ser acuado mediante essas propostas aí absurdas, né, e temos que nos valer disso, que cada um de nós devemos expressar, né, nas redes sociais, na imprensa, comunicando com os deputados federais, senadores, enfim, aqueles que poderão votar a legislação nesse sentido, demonstrando aí o nosso espanto, né, a nossa negativa, né, a esse apoio no sentido de eliminar essas medidas. Portanto, temos que combater o Caixa 2. Já houve um grande passo, que foi impedir que as empresas jurídicas participassem aí da doação direta nessas campanhas, né, que nós vivenciamos agora, né, vereadores, prefeitos, enfim, já foi esse impedimento, a minha conta foi aprovada, fico satisfeito, né, foi aprovada agora pela Justiça Eleitoral, seu resultado dessa semana, prestação de contas, mas temos que apoiar para que o Congresso não traga emendas a prejudicar aí o cumprimento dessas medidas. Só dessa forma teremos um país mais justo, anticorrupção, e isso tem que acabar em todos os níveis e com todos os partidos. Seja lá qualquer partido que possa, por acaso, ferir algum mandamento ético, moral e roubando, né, entre aspas, roubando de alguma forma, né, a população, né? Não esqueça que toda vez que sai um dinheiro, uma propina, é dinheiro nosso. É dinheiro que alguém pagou a mais, que uma empresa possa ter pago a mais e que retornou aí aos bolsos de algum político, aos bolsos de alguma pessoa ligada a isso. Algum lobista, algum lobeiro. Na saúde, em todos os outros. Tá faltando na saúde. Os políticos ainda não entenderam isso, doutor Donizete, esses grandes políticos brasileiros? Que a população está indignada com a situação? Muitos entendem. Nós temos muitos políticos bons. mas temos outros que continuam, né, a serem candidatos. Por isso, eleitor, por isso você, eleitor, que nos ouve, é preciso que cada vez tenhamos um discernimento para selecionar aqueles candidatos. Daqui 2 anos vai ter novas eleições, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente. Vamos abrir os olhos, tá? Vamos votar bem, vamos ver a origem dessa pessoa, a ficha dela, os serviços prestados, tá? Seja como político, seja se foi político, examinar novamente. Eu estive a semana passada novamente em Brasília, visitamos lá o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, estive assistindo algumas sessões da Câmara e do Senado, e pude ver a movimentação, né, dos políticos, a questão daquela PEC, né, que foi aprovada, né, pela Câmara, né, embora de muito amarga, mas é um remédio que precisa. Em razão dos desmandos que o país vivenciou, né, e vivencia, pagando um alto preço, nós temos que dar apoio a essa PEC, né? Temos que, com os sacrifícios que vai exigir de todos, mas é uma forma de não tornar pior a situação do país. Ela é, na opinião do senhor, tem que ser aprovada. Remédio, né? Amargo, mas remédio tem que amargo, ser aprovado. Mas tem que ser aprovado. É preciso. Vamos voltar aqui para o nosso município, aqui para o nosso pedacinho aqui, nosso paraíso aqui, doutor Donizete. Administração do João Carlos, como é que o senhor avalia ela? Chegando ao final da administração do João Carlos, depois de 8 anos de mandato. 8 anos. Prefeito, a Guaranésia teve a sorte de ter um prefeito como esse, né? João Carlos Mingueiro fez o primeiro mandato e o pessoal novamente, de maneira expressiva, conduziu a reeleição, né? E está aí inúmeras obras que o prefeito João Carlos está deixando para a população. É um grande empreendedor, tá? Pessoa seríssima, né? Todos nós falamos aí em seriedade, honestidade, são requisitos, tem que ser de qualquer político, mas destacamos esses requisitos, essas qualidades com maior relevância na pessoa dele, do prefeito João Carlos Mingueiro. Portanto, nós tivemos a sorte de tê-lo como prefeito, deixar tantas obras, né, aí na comunidade, né, e ter tido o zelo, o cuidado com a coisa pública, com o trato público, com o dinheiro público. Tanto é que vai deixar aí determinados valores, né, para que o próximo prefeito dê continuidade, né, na administração. Então, isso foi um ponto positivo e eu, como cidadão, agradeço de tê-lo tido como prefeito. E o que esperar do Laércio a partir de janeiro de 2017? Laércio vem com grande esperança, já tem vivência, né? Foi um vice-prefeito, né? Do prefeito João Carlos, do primeiro mandato, né? Já atuou como secretário, como diretor de saúde, conhece bem as questões de saúde, né? Teve o seu cargo há pouco, né? Da superintendência regional e nos consta que fez um bom trabalho, né? Na superintendência. Esperamos, né? Sempre quando se inicia algo de novo, a vontade, a expectativa de que tudo corra bem é a que prevalece. Então, quero acreditar que o mandato do próximo prefeito, né, ele, seu vice Diego, também a pessoa que admiramos também, né, possa corresponder aos anseios da população. Evidente com o apoio da Câmara Municipal, né, o prefeito, né, tendo uma Câmara que apoie as boas iniciativas, que critique e sopese, quando necessário, os maus, as más propostas, as propostas que não sejam plenamente satisfatórias, que tenha esse ponto de equilíbrio, que tenha esse contrapeso, que a Câmara é, né, para poder equilibrar as questões afetas ao município. Então, eu creio que desejo a ele sucesso, desejo que a ele, a Laércio, ao Diego, prefeito e vice, sucesso, né, a toda a sua equipe. Eu já tenho conhecimento de alguns nomes, né, que comporam a equipe dele, muitos competentes, né, pessoas que eu conheço, né, e vamos torcer para que desempenhe um bom mandato. De qualquer forma, o senhor estará de olho. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Estarei aí cumprindo meu papel. Eu me lembro aqui de uma entrevista que eu fiz com o Ismael, aqui da rádio, meu companheiro de trabalho aqui da rádio, e vereador. Em uma das entrevistas, não me lembro em qual momento, se ele já era presidente ou antes de ser presidente, ele alegou aqui em uma das nossas conversas que o senhor não participava das reuniões de comissões, que o senhor era, como assessor da Câmara, deveria estar presente em todas as reuniões. O senhor não comparecia nessas reuniões. E agora, como vereador, como é que vai ser a presença do senhor como vereador? Vai todo dia na Câmara? Vai passar só, como muitos fazem, 10 minutinhos, dá um oizinho e vai embora? Como é que vai ser isso, doutor Donizete? A respeito das comissões que você disse, o assessor jurídico, ele, toda vez que ele é chamado, né, aliás, ele tem que estar disponível à Câmara direto, né, é um cargo comissionado, um cargo de confiança, né, e ele tem que estar disponível para atender a todos os interesses da Câmara. Não é obrigado a ficar lá o tempo todo, mas quando ele é chamado, ele é obrigado. Ele tem que estar disponível, tá, sempre que for chamado, em qualquer momento, qualquer hora, tá? E de maneira que todas as vezes que as comissões nos solicitou, tive presente em todas, tá? Em todos os horários que as comissões me solicitavam. Evidente que teve reuniões que não foi solicitado, né? E evidente que também não compareci, embora eu poderia estar naquele instante exercendo outra atividade. Todos os trabalhos que são, é função também do jurídico da Câmara, seja eu, seja quem estiver lá, é função também do assessor jurídico da Câmara dar os seus pareceres, né? Em cima do parecer da Câmara, do assessor jurídico, que a comissão começa a desenvolver um trabalho. E muitas vezes ela requer complemento, mais esclarecimentos por parte do advogado. Ele tem que estar lá, tem que ir lá esclarecer quando for convocado. Não só o advogado, mas às vezes tem matérias orçamentárias que demandam dispêndios financeiros. A comissão pode aí convocar um coordenador contábil do município, um contador, da Câmara, contador do município. Então, temos que sempre estar disponíveis a atender a Câmara. E todas as reuniões, né, como é de praxe, é evidente que precisam, né, sempre estive presente, né, cumprindo a minha função. Aliás, eu sempre cumpri a função porque, como eu disse agora há pouco, cerca de uns 16 anos servindo a Câmara com vários presidentes. O que é difícil, né? É natural que às vezes o presidente substitua os cargos de confiança, os cargos comissionados, né? Mas eu passei por vários presidentes, inclusive foi presidente da Câmara, que é da família aqui da emissora, né? O Homero, presidente também, muito dedicado à Câmara Municipal, né? Presidente de Bahia, presidente Jatinho do Gás, presidente Felipe, presidente Antônio Carlos Pitondo, presidente Laércio, presidente Hélio de Brito, presidente Maurício Minguilo, enfim, servia vários presidentes no correr de vários anos. O Ismael acabou de mandar uma mensagem aqui, ele está fazendo a seguinte pergunta. Doutor Donizete entrou contra a Câmara com uma ação para receber os ATS. Ele tinha negado esse direito a outros servidores, dizendo que era inconstitucional. E aí, depois que ele saiu, entrou para receber o mesmo direito que ele tinha negado aos outros. O processo corre na justiça. Aconteceu isso mesmo, doutor Donizete? Há um equívoco aí. Não? Negar esse direito é uma questão equivocada que ele está trazendo a... nesse contexto, né? Não houve essa negação no contexto que está dizendo, tá? Existem fundamentos jurídicos que eu não estou com material para aqui nesse instante para falar, mas não é no contexto que foi colocado aí pelo vereador Ismael. Quanto à questão desse direito do ATS, é uma matéria discutida judicialmente. Tá, eu já realmente tenho pleiteado esse direito, né? Isso vai influir em outros servidores, chama adicional de tempo de serviço, que nós não recebemos, e há decisões inúmeras nesse sentido favorável aos servidores, né? Eu ainda ilustrei esse caso numa cidade próxima aqui, Guaxupé. Guaxupé, uma servidora que ocupava um cargo comissionado, né, reclamou, foi deferido pela Justiça de Guaxupé, confirmado no Tribunal de Justiça, e os mesmos passos a gente está seguindo. E acredito que poderemos ter êxito. Tá? É um direito do servidor, independente de nome, se é meu ou se é de qualquer um. Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é a realidade. O senhor usou essa frase aí na sua campanha. Raul Seixas. É isso mesmo. A gente tem que fazer a partir de 1º de janeiro. Todos nós, guaranesianos, sonharmos juntos para uma Guaranésia cada vez melhor. E Guaranésia não está tão ruim igual muita gente prega, né, doutor Donizete? Não, Guaranésia tem a sorte de ter esse parque industrial que tão diversificado, né? Diversificado, digo, abrangendo o setor têxtil, o setor metalúrgico, né? O setor agora com essas empresas multinacionais que temos aqui, tá? Outras unidades fabris que também temos em Guaranésia, é um comércio que se fortalece, tá? A questão, a produção rural, que é um carro-chefe, né? O agronegócio, com peso, sobretudo, sobre o café, atualmente, tínhamos a cana, mas a cana, nesse instante, não está, né, numa posição favorável, no nosso município, evidente, tá? Então, Guaranésia é privilegiada, e ontem mesmo, né, na faculdade, alguns me fizeram o mesmo questionamento sobre Guaranésia, sobre a questão financeira, né, a questão como um município produtor, né, na parte industrial, e isso aí é muito bom. Enfim, o sonho que se sonha junto é isso: nós queremos uma cidade melhor, uma cidade que traga, que sejam traduzidos em ações, né, que as medidas sejam concretizadas quando formos beneficiar a população. Medidas que visam aí em todos os setores, né? Pensando aí na área social, pensando aí na quando se fala em área social, a gente tem que pensar sempre na questão relacionada aí às casas populares, por exemplo. Nós temos um terreno enorme aqui do município, que é o Capitão, adquirida essa gleba de terras na época do prefeito Sebastião, né? Hoje já tem Coab, já teve expansão do distrito industrial, e tem muita área ainda que poderá servir para os projetos como Coab, como Minha Casa Minha Vida, tendo um custo menor, né, de lotes. Sim. Para compor o preço da unidade de financiamento. Questão de segurança também, que é um dos detalhes que o senhor abordou aí na sua campanha, e é algo que preocupa bastante. Eu tenho certeza que o senhor também vai estar de olho, não só o senhor, mas todos os outros vereadores. Sim, né? Todos isso. A gente tem que trabalhar essa questão, que é preocupante, né? É preocupante. Nós temos aí, há pouco tempo falávamos aí com o comandante, né, do local, né, o sargento Godoy. Godoy, né? E, né, é importante, nós temos aí a ampliação desse quadro até dos policiais. É um quadro pequeno, eu sei que é um problema para o estado todo, mas precisamos aqui aumentar o número, né, de policiais militares, né, que se desdobram dia a dia para poder fazer o trabalho. Mas é difícil, né? O tempo é limitado, existem as folgas, os revezamentos. Aliás, nossos policiais estão de parabéns, muitos até cada vez estudando mais. Tem vários alunos policiais, só de Guaranésia, como também das cidades vizinhas. Isso demonstra o grau de conhecimento de melhora que está tendo esse corpo militar. Doutor Donizete, nosso tempo está estourado, infelizmente. Adorei o nosso bate-papo. A gente vai conversar outras vezes a partir de 1º de janeiro, ou melhor, vamos conversar várias vezes a partir de 1º de janeiro. Vamos estar acompanhando o seu trabalho na Câmara, e sucesso para o senhor nessa nova fase, aí, nesse novo desafio. Muito bem, eu queria já convidá-los, né? Agradeço. A nossa diplomação já foi marcada para o dia 16 de dezembro, 16, né? Vai ser lá na Câmara Municipal, às 17 horas. A data da posse deve ser divulgada, porque estiver organizando a posse. E quero expressar novamente aqui meu agradecimento a você, né, pelo seu programa, pela oportunidade de estar com você aqui, né, agradecer aos meus eleitores, agradecer à minha família, que meu todo apoio, ao meu filho João Luiz, que me acompanhou aí várias visitas às casas, muitos passaram a conhecê-lo, né? Quem não conhecia, foi meu companheiro aí no dia a dia, visitando. Companheiro de campanha também. As residências, e muito bem recebido, fui muito bem recebido em todas as casas, e trazendo, criando essa expectativa de uma pessoa, né? Com alguma, que esse lado jurídico que a gente carrega, né? Que faz parte da nossa função, né, em ser bem utilizado na Câmara. Agradeço aí aos eleitores, né, agradeço aos ouvintes, às pessoas que estão participando desse programa, que dirigiram suas perguntas, e tenho certeza que poderão estar comigo em qualquer instante na Câmara, tá, no meu escritório, onde me encontrar, vereando, né, andando pelas ruas, né, pronto a ouvir sugestões, críticas, observações, né, da melhor forma. Tomara que mais elogios, né, que críticas. Tomara, né, que mais elogios, assim espero. Grande muito, abraço. Muito obrigado. Abraço. Intervalo comercial e voltamos na sequência, continuando o Expresso deste sábado.